Capítulo 7. A sensacional aventura do Sr. Malcolm Gouffred Bryamore fez sucesso nas páginas de vários jornais. Até o Daily Mail londrino dedicou-lhe algumas pautas no caderno Bizarre. No entanto, nem todos nossos leitores costumam ler a imprensa publicada ao sul de Tweed, e, caso realmente o façam, optam por jornais mais sérios do que Daily Mail. Portanto, trataremos de lembrar esses acontecimentos. No dia 10 de março deste ano, o Sr. Malcolm Guthrie foi pescar no Loch Glascornoch. Lá, o Sr. Guthrie deparou com uma jovem com uma detestável cicatriz no rosto, que emergia da bruma e do abismo, montada numa negra égua, acompanhada de um branco unicórnio. A moça abordou o espantado Sr. Guthrie numa língua que o Sr. Guthrie descreveu gentilmente como francês ou algum outro dialeto do continente. Já que o Sr. Guthrie não fala francês, nem sequer um dialeto do continente, não conseguiu estabelecer uma conversa. A moça e os animais que a acompanhavam desapareceram, de acordo com o Sr. Guthrie, como um sonho de ouro. Nosso comentário. O sonho do Sr. Guthrie era, sem dúvida, tão dourado em sua tonalidade quanto o uísque puro malte que o Sr. Guthrie costumava, segundo os relatos, tomar com frequência, o que explicaria a visão dos brancos unicórnios e os alvos ratos, assim como monstros dos lagos. Contudo, a questão que queremos levantar aqui é: o que é que o Sr. Guthrie fazia pescando no Loch Glascornoch, 4 dias antes do fim do período de defeso? Inverness Weekly, edição de 18 de março de 1906. O céu escurecia no oeste junto com o vento que começava a soprar. As nuvens vinham em ondas e aos poucos apagavam as constelações. Apagou-se o dragão, a dama do inverno, apagaram-se as sete cabras. Apagou-se o olho, cujo brilho era mais forte e mais resistente. O céu ao longo do horizonte resplandecia com um breve clarão dos relâmpagos. O trovão rolou com um surdo estrondo. A ventania surgiu repentinamente, soprando a poeira e as folhas secas nos olhos. O unicórnio relinchou e enviou um sinal mental. Ciri entendeu imediatamente o que queria dizer. Não temos tempo a perder. Nossa única esperança é fugir o mais rápido possível. Para o lugar certo. E o tempo certo. Apressemo-nos, olhos de estrela. Sou a Senhora dos Mundos. Lembrou-se. Sou o sangue antigo. Tenho poder sobre o tempo e o espaço. Sou do sangue de Lara Dorne. Ihu Hakuas. Relinchou, apressando-a, acompanhado por Kelpie, que resfolegou demoradamente. Ciri calçou as luvas. Estou pronta, disse. Um zumbido nos ouvidos, um relâmpago e um clarão, e logo após, a escuridão. A água do lago e o silêncio vespertino propagavam as maldições do rei pescador que puxava e gritava a linha na tentativa de soltar a isca enganchada no fundo. O remo caiu na água, produzindo um surdo estrondo. Nimue pigarreou com impaciência. Conde Wiramos, que estava à janela, virou-se e debruçou-se novamente sobre as águas fortes. Um dos cartazes era particularmente chamativo. Uma moça com os cabelos esvoaçados, montada numa negra égua empinada. Junto dela, um unicórnio, igualmente empinado, sua crina esvoaçada à semelhança dos cabelos da moça. Parece que esse fragmento da lenda foi o único perante o qual os historiadores nunca expressaram pretensões. A adepta comentou: tendo considerado uma invenção e um adorno fabular, no máximo uma metáfora delirante. E os pintores e gravadores, para o desgosto dos estudiosos, desenvolveram um apreço por esse episódio. Aqui está. Siri e o unicórnio em todos os desenhos. E o que temos aqui? Siri e o unicórnio num precipício sobre uma praia. E aqui, Siri e o unicórnio numa paisagem retirada de um transe narcótico, à noite, sob duas luas. Nimue permanecia calada. Quer dizer, Conde Viramus colocou as gravuras de volta sobre a mesa. É Siri e o unicórnio por todos os lados? Siri, unicórnio no labirinto dos mundos. Siri, unicórnio no abismo dos tempos. Siri, unicórnio. Nimue interrompeu, olhando pela janela para o lago, para o barco e nele, o rei pescador atrapalhado. Siri, unicórnio emergem do abismo feito fantasmas, pairam sobre a superfície das águas de um dos lagos. Ou talvez do mesmo lago, do lago que liga os tempos e os espaços como uma fivela, sempre diferente, embora idêntico? Como? Fantasmas. Nimue não olhava para ela. Visitantes de outras dimensões, de outros níveis, outros lugares, outros tempos. Espectros que mudam a vida de alguém. Mudam também sua própria vida, seu destino. Sem saber disso. Para eles é simplesmente mais um lugar. Não é o lugar certo, não é o tempo certo. Novamente, mais uma vez seguida, não é o tempo certo. Nimue. Conde Viramus se interrompeu com um sorriso forçado. Só quero lhe lembrar que a oniromante aqui sou eu. A pessoa responsável pelos sonhos e pela oniromancia. E você, do nada, começou a profetizar. Como se aquilo sobre o que você está falando fosse uma visão, surgida em seus sonhos. Concluindo pela repentina intensificação de palavrões e pelo tom da voz, o rei pescador não conseguiu soltar a isca e a linha rompeu-se. Nimue permanecia calada, olhando para a gravura, para Siri e para o unicórnio. Eu verdadeiramente vi no sonho, disse por fim, com muita calma, aquilo que lhe havia contado. Eu vi em meus sonhos várias vezes, e uma vez na realidade. A viagem de Kloshol a Malbok podia demorar, em determinadas circunstâncias, até 5 dias. No entanto, as cartas do comendador de Xluxol para Winrich von Kenniprod, o grão-mestre da ordem, precisavam ser entregues ao destinatário, indispensavelmente o mais tardar no dia de Pentecostes. Por isso, o cavaleiro Heinrich von Schwelborn não delongou e partiu no dia seguinte após o domingo Exaudi Domine, para poder viajar com calma e sem correr o risco de qualquer atraso. Langsam aber sicher. Quem gostou dessa atitude do cavaleiro foi sua escolta, composta por 6 caçadores a cavalo, comandados por Hasso Plank, filho de um padeiro de Colônia. Os besteiros e Plank estavam mais acostumados àquele tipo de cavaleiros que xingavam, gritavam, apressavam e mandavam galopar desenfreadamente para depois, quando, apesar de todas essas medidas, não chegavam na hora certa, culpar os coitados dos lansquenês por tudo, mentindo de maneira indigna de um cavaleiro, sobretudo de um cavaleiro de uma ordem militar. Fazia calor, embora o céu estivesse nublado. De vez em quando chuviscava, os barrancos estavam cobertos de bruma. As colinas arborizadas com abundância lembravam ao cavaleiro Heinrich Turíngia, sua terra natal, sua mãe, e o fato de que não convivia com uma mulher havia mais de um mês. Os besteiros que seguiam atrás cantavam sonolentamente a balada de Walfer von der Vogelweide. Hasso Plank cochilava na cela. Wer gute Frau lieb hat, der schamt sich aller Missetat. A viagem decorria calmamente, e quem sabe talvez tivesse continuado assim até o fim, se não fosse pelo fato de o cavaleiro Harwinch avistar ao pé da estrada de terra batida o talveg de um lago. Já que o dia seguinte era uma sexta-feira, convinha providenciar a alimentação apropriada para observar a penitência e abstinência da carne. Por isso, o cavaleiro ordenou que se dirigissem para a água e procurassem algum povoado de pescadores. O lago era enorme. Havia, inclusive, uma ilha no meio dele. Ninguém conhecia seu nome, mas certamente se chamava Sagrado. Nesse país pagão, ironicamente, cada um, em dois lagos, se chamava Sagrado. Os cascos esmagavam as conchas espalhadas pela margem. Uma neblina pairava sobre o lago. Mesmo assim, era visível que o lugar era deserto. Não havia nenhum vestígio nem de barcos, nem de redes, nem sequer de uma alma viva. Era preciso procurar em outro lugar. Heinrich von Schwellborn pensou. E se não, não faz mal. Comeremos o que levamos nos sacos, mesmo que seja carne defumada. Depois, em Malbork, nos confessaremos. O sacerdote assinará uma penitência e o pecado será absolvido. Já ia dar a ordem quando ouviu um zunido na cabeça de baixo do elmo e Hasoplank gritou terrivelmente. Von Schwellborn olhou e ficou pasmo, e fez o sinal da cruz. Viu dois cavalos, um branco e um negro, e após um momento avistou que o cavalo branco possuía um chifre torcido em espiral em sua testa arqueada. Viu também uma moça de cabelos cinzentos penteados de tal maneira que cobrissem a bochecha, montada no cavalo negro. O grupo de espectros parecia não tocar nem na terra nem na água, como se estivessem pairando sobre a bruma que deslizava pela superfície do lago. O cavalo negro relinchou. Ups! A moça de cabelos cinzentos falou de maneira bastante clara. Hirelok, Hirited, Squaesme. Santa Úrsula, minha padroeira! Raço balbuciou, pálido como a morte. Os besteiros ficaram pasmos e boquiabertos, fazendo o sinal da cruz. Von Schwellborn também fez o sinal da cruz, e logo em seguida desembainhou a espada presa debaixo da aba. Heilig Maria Muttergottes, bradou. Sternibei. Nesse dia, o cavaleiro Heinrich não causou vergonha a seus valentes antepassados, os von Schwellborn, inclusive a Dietrich von Schwellborn, que batalhou corajosamente nas redondezas de Damietta e foi um dos poucos que não fugiram quando os sarracenos evocaram e soltaram um negro demônio contra os cruzados. Depois de instigar o cavalo com as esporas e invocar o destemido antepassado, Heinrich von Schwellborn lançou-se contra o espectro por entre os mexilhões pato que saltavam de debaixo dos cascos. Pela ordem e por São Jorge. O branco unicórnio empinou-se como uma verdadeira figura heráldica. A negra égua dançou e a moça assustou-se, o que pôde ser percebido imediatamente. Heinrich von Schwellborn atacava. Quem sabe como isso tudo acabaria se não fosse pela bruma que repentinamente assoprou desde o lago. A imagem do estranho grupo rompeu-se e desfez-se em fragmentos multicolores, como se fosse um vitral atingido por uma pedra. E tudo desapareceu. Tudo. O unicórnio, o cavalo negro, a estranha moça. O corcel de Heinrich von Schwellborn adentrou o lago agitando a água. Parou, puxou a cabeça, rinchou, rangeu os dentes na embocadura. Hasoplank dominou, com dificuldade, o cavalo agitado e aproximou-se do cavaleiro. Von Schwellborn arfava e arquejava. Respirava ruidosamente e seus olhos estavam esbugalhados como um peixe em dia de jejum. Pelos ossos de Santa Úrsula, Santa Cordula e todas as 11.000 virgens mártires de Colônia. Hasoplank escarrou. O que foi isso, Edler, Herrhita? Um milagre? Uma aparição? Teufelswerk. Von Schwellborn gemeu, só agora empalidecendo terrivelmente e rangendo os dentes. Schwarzmagie. Sauberei. Maldita coisa pagã. Coisa do demônio. Melhor irmos embora daqui, senhor. O mais rápido possível. Pelplin fica por perto. O importante é entrar ao toque dos sinos da igreja. Foi no outeiro ao pé da floresta que o cavaleiro Hyrynch olhou para trás pela última vez. O vento dissipou a bruma e nos lugares não protegidos pela parede da floresta, o espelho d'água tornou-se opaco e enrugado. Uma enorme águia pesqueira sobrevoava as águas dando voltas. Um país sem Deus, pagão. Hyrynch von Schwelbaum balbuciou. Muito trabalho duro, muito esforço e muita luta nos esperam antes que a ordem teutônica finalmente espante o diabo daqui. Cavalinho, disse Ciri simultaneamente com reprovação e ironia. Não queria insistir, mas estou com um pouco de pressa para chegar a meu mundo. Meus próximos precisam de mim, você sabe disso. E nós primeiro topamos com um lago e um jeca ridículo de roupa quadriculada, depois com um bando de peludos imundos e berrões com porretes, para finalmente nos depararmos com um louco com uma negra cruz na capa. Não são os tempos nem os lugares certos. Por favor, peço que você se esforce mais. Eu lhe peço muito. E rua, Hakwax. Ele inchou. Acenou com um chifre e lhe enviou algo, algum pensamento. Mas Ciri não chegou a entendê-lo por completo. Não teve tempo de ficar pensando nisso, pois outra vez uma fria claridade encheu sua cabeça. Ouviu um zumbido nos ouvidos e sua nuca ficou dormente. E outra vez mergulhou num negro e macio nada. Nimue, rindo alegremente, puxou o homem pela mão e ambos desceram correndo na direção do lago, dando voltas por entre as rasteiras, bétulas e amieiros, tocos e troncos caídos. Quando Nimue entrou na praia arenosa, tirou as sandálias, levantou o vestido e agitou a água na margem com os pés descalços. O homem também tirou os sapatos, mas não se apressava para adentrar na água. Tirou a capa e estendeu-a na areia. Nimue aproximou-se correndo. Abraçou-o pela nuca e ficou na ponta dos pés, mas mesmo assim foi necessário que o homem se abaixasse muito para beijá-la. Não era por acaso que o apelido de Nimue era Polegarzinho. Mas agora, aos 18 anos, e sendo noviça em artes mágicas, o privilégio de chamá-la dessa maneira era reservado apenas a amigos mais próximos. E a alguns homens. O homem, sem tirar os lábios da boca de Nimue, pôs a mão por baixo do decote. Depois, tudo aconteceu rapidamente. Os dois deitaram em cima da capa estendida na areia, o vestido de Nimue levantou-se acima da cintura, suas coxas envolveram com força o quadril do homem, e suas mãos encravaram-se em suas costas. Quando a possuía, como sempre com demasiada impaciência, cerrou os dentes. Mas logo alcançou seu grau de tesão. Igualou-o. Manteve o passo. Tinha experiência. O homem emitia ruídos engraçados. Acima de seu ombro, Nimue observava os cúmulos de fantásticas formas que deslizavam lentamente pelo céu. Algo tinil, do jeito que um sino afundado soa no fundo do oceano. Um repentino zunido encheu os ouvidos de Nimue. Magia, pensou, virando a cabeça, livrando-se por debaixo da bochecha e do abraço do homem deitado em cima dela. Na margem do lago, até pairando sobre sua superfície, havia um unicórnio branco, e junto dele um cavalo negro. E montada na sela do cavalo negro estava... Mas eu conheço essa lenda. Nimue pensou. Conheço essa fábula. Era criança, uma pequena criança, quando ouvi essa lenda contada pelo vô Pogwidst, o andarilho contador de histórias. A bruxa Ciri, com uma cicatriz na bochecha. A negra égua Kelpie. Os unicórnios, a terra dos elfos. Os movimentos do homem, que nem sequer notaram o fenômeno, viraram cada vez mais violentos, e os ruídos emitidos por ele, cada vez mais engraçados. Ups! Disse a moça que montava a égua. Outro erro. Não são nem um lugar nem um tempo certos. Além disso, pelo visto, chegamos na hora errada. Peço desculpas. A imagem ficou borrada e estilhaçada como o vidro pintado em pedaços. De repente se desfez, dissipou-se transformando-se em uma cintilação iridescente de brilhos, fulgores, resplendores. E depois tudo desapareceu. Não! Nimue gritou. Não! Não desapareça! Não quero! Esticou os joelhos e queria soltar-se do peso do homem, mas não conseguia. Era muito mais forte e pesado que ela. O homem gemeu e arquejou. Oh, Nimue! Oh! Nimue gritou e encravou os dentes em seu ombro. Permaneceram deitados em cima da Samar, quentes e trêmulos. Nimue olhava para a margem do lago, para a espuma batida pelas ondas, para os caniços aplainados pelo vento, para o vazio incolor, lamentável, o vazio deixado pela lenda que se apagava. Uma lágrima correu pelo nariz da noviça. Nimue, aconteceu algo? Aconteceu, sim. Abraçou-o, mas continuava olhando para o lago. Não diga nada. Abrace-me e não diga nada. O homem sorriu altivamente. Eu sei o que aconteceu. Disse presunçosamente. A terra tremeu. Nimue sorriu com tristeza nos olhos. Não só. Respondeu após um momento de silêncio. Não só. Clarão, escuridão. Outro lugar. O lugar seguinte era escuro, agourento e repugnante. Ciri encurvou-se na cela instintivamente, abalada, no sentido literal e metafórico da palavra. As ferraduras de Kelp bateram com ímpeto e dolorosamente contra algo duro, plano e rijo como uma rocha. Depois de um longo tempo planando num suave nada, a impressão da rijeza era tão surpreendente e penosa que a égua relinchou e lançou-se para o lado, tamborilando no solo um estacato que fez os dentes castanholarem. Outro abalo, o metafórico, foi providenciado pelo olfato. Ciri gemeu e cobriu a boca e o nariz com a manga. Sentiu seus olhos se encherem instantaneamente de lágrimas. Em volta pairava no ar um cheiro ácido, corrosivo, denso e pegajoso. Um fedor sufocante, repugnante e indescritível, que não lembrava nenhum outro cheiro que Ciri tivesse sentido antes. Era, no entanto, disso tinha certeza, o fedor de putrefação, o miasma cadavérico da derradeira degradação e degeneração, o odor de decomposição e destruição. Contudo, dava a impressão de que aquilo que apodrecia não cheirava nem um pouco melhor do que enquanto estava vivo, inclusive no ápice de sua vida. Abaixou-se tomada por uma ânsia de vômito, que não conseguia controlar. Kelp resfolegava e sacudia a cabeça, retraindo as narinas. O unicórnio, que se materializou junto delas, assentou-se sobre as nádegas. Saltou e deu um pinote. O solo duro respondeu com um tremor e um eco retumbante. Era noite, uma noite escura e suja, envolta num pegajoso e fedorento trapo da escuridão. Ciri olhou para cima à procura das estrelas, mas não havia nada lá, apenas um abismo, iluminado em certos pontos por um clarão rubro, como se fosse um distante incêndio. Ups! Falou e contorceu-se, sentindo o ácido e podre vapor pregar-se nos seus lábios. Ué! Não são o tempo nem o lugar certos, nem um pouco. O unicórnio resfolegou e acenou com a cabeça. Seu chifre desenhou uma curta e impetuosa curva no ar. O solo que rangia debaixo dos cascos de kelp era uma rocha estranha que parecia artificialmente aplainada e fedia a queimado e cinzas sujas. Ciri demorou um pouco para perceber que aquilo diante de seus olhos era uma estrada. Estava farta da dureza desagradável e irritante. Guiou a égua para o acostamento marcado por algo que antigamente deviam ser árvores e agora eram esqueletos repugnantes e nus, cadáveres em que pendiam trapos que pareciam o resto de sudários apodrecidos. O unicórnio avisou-a com um relincho e um sinal mental, mas já estava demasiado tarde. Logo atrás da estranha estrada e das árvores secas, começavam uma coluvião e, mais adiante, abaixo dela, uma descida íngreme, quase um precipício. Ciri gritou, fincou as esporas nos flancos da égua que deslizava para baixo. Kelp sacudiu-se esmagando com os cascos aquilo que formava o coluvião. Era detrito composto, em sua grande maioria, por estranhos recipientes que não quebravam debaixo das ferraduras. Não estalavam, mas arrebentavam. Eram moles, asquerosos e pegajosos como se fossem enormes bexigas de peixes. Algo borbulhou e gorgolejou. A fetidez exalada quase derrubou Ciri da cela. Kelp, relinchando ferozmente, esmagava o lixão, lançando-se para cima na direção da estrada. Ciri, engasgando por causa do fedor, agarrou o pescoço da égua. Conseguiram. Saudaram a desagradável rijeza da estranha estrada com alegria e alívio. Ciri, tremendo-se toda, olhou para baixo, para a coluvião que terminava na negra superfície do lago que ocupava a caldeira. O espelho d'água estava morto e brilhoso, como se não fosse água, mas alcatrão endurecido. Atrás do lago, do lixão, dos montes de cinzas e pilhas de escória, o céu rubejava com os distantes clarões. Colunas de fumaça marcavam a vermelhidão. O unicórnio resfolegou. Ciri queria enxugar os olhos lacrimejantes com a manga, mas de repente percebeu que estava inteiramente coberto de poeira. O pó cobria tanto suas coxas quanto o cepílio da sela, a crina e o pescoço de Kelp. O fedor sufocava. Que nojo! Balbuciou. Que asco! Parece que estou toda pegajosa. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui agora, cavalinho. O unicórnio mexeu as orelhas arrebitadas, resfolegou. Só você é que pode realizá-lo. Haja. Eu? Sozinha? Sem sua ajuda? O unicórnio acenou com o chifre. Ciri coçou a cabeça. Suspirou, fechou os olhos, concentrou-se. No início havia apenas incredulidade, resignação, medo. Mas logo uma luz fria desceu sobre ela, a luz da sabedoria e da força. Não sabia de onde vinham essa sabedoria e essa força, onde possuía suas raízes e sua fonte, mas sabia que poderia, que conseguiria, se quisesse. Mais uma vez passou o olhar pelo lago morto e coalhado. Um monte de detrito esfumaçado, os esqueletos das árvores. O céu iluminado pelo distante clarão. Que bom! Inclinou-se e cuspiu. Que não é meu mundo. Muito bem. O unicórnio relinchou enfaticamente. Ela entendeu o que ele quis dizer. E mesmo que fosse meu? Limpou os olhos, os lábios e o nariz com um lenço. Tampouco seria, pois está distante no tempo. Está certamente afastado no tempo. Deve ser o passado ou... Cortou. Passado. Repetiu surdamente. Acredito profundamente que é o passado. Aceitaram como uma verdadeira bênção a chuva torrencial. Um verdadeiro aguaceiro no meio do qual caíram no local seguinte. A chuva era morna e aromática. Cheirava a verão, a mato, a lama e esterco. A chuva lavava-os limpando toda a sujeira, purificava, proporcionava uma verdadeira catarse. E, como qualquer catarse, esta também, a longo prazo, se tornou monótona, exagerada e insuportável. A água que os lavava, depois de algum tempo, começou a encharcá-los importunamente. Escorrer pelo pescoço e resfriá-los de forma maliciosa. Retiraram-se, então, desse lugar chuvoso. Porque tão pouco era o lugar. Ou o tempo certo. O local seguinte era muito quente. Fazia um intenso calor. Por isso, Ciri, Kelp e o unicórnio secavam e exalavam vapores como se fossem três chaleiras. Estavam no meio de um urzal, queimado pelo sol localizado à beira de uma floresta. Dava logo para ver que era enorme. simplesmente uma selva, um denso e inacessível matagal selvagem. No coração de Ciri surgiu uma esperança. Podia ser a floresta de Brooklyn. Ou seja, finalmente um lugar conhecido e certo. Foram andando devagar pelo limiar da floresta. Ciri procurava com a vista algo que poderia servir de pista. O unicórnio resfolegava, erguia a cabeça e o chifre para o alto. Olhava em volta. Estava agitado. Você acha, cavalinho? Perguntou. Que podem estar nos perseguindo? A resposta foi um resfôlego. Claro e explícito, até sem precisar recorrer à telepatia. Ainda não conseguimos fugir para uma distância suficientemente grande. Não entendeu a resposta que lhe transmitiu no pensamento. Não existiam distâncias grandes ou pequenas? Tratava-se de uma espiral? Que espiral? Não entendi o que lhe queria dizer. Contudo, ficou igualmente ansiosa. Os quentes ursais tampouco eram o lugar certo e o tempo certo. Entenderam-no ao cair da noite, quando o calor diminuiu e no céu, em vez de uma lua, surgiram duas, uma grande e a outra pequena. O local seguinte ficava à beira do mar e de um íngreme precipício de onde observavam ondas de bizarras formas que se chocavam contra as rochas. Sentia-se o cheiro da brisa, grasnavam as andorinhas do mar, os guinchos comuns e pétreis que cobriam as saliências do precipício em forma de uma branca camada móvel. O mar chegava até o horizonte carregado de sombrias nuvens. Embaixo, na praia pedregosa, Ciri avistou repentinamente o esqueleto de um gigantesco peixe com uma cabeça de monstruoso tamanho parcialmente enterrado no cascalho. As alvejantes mandíbulas estavam eriçadas com dentões que tinham pelo menos 3 palmos de comprimento, dando a impressão de que se podia entrar tranquilamente a cavalo em sua bocarra e desfilar sob os portais das costelas sem esbarrar a cabeça na coluna. Ciri não estava certa se, em seu mundo e em seu tempo, existiam peixes assim. Foram andando pela beira do precipício e as gaivotas e os albatrozes não se espantavam. Cediam caminho vagarosamente, tentando bicar e beliscar as quartelas de kelp e ruahraquax. Ciri entendeu logo que essas aves nunca haviam visto um ser humano, um cavalo, nem sequer um unicórnio. E ruahraquax esfolegava, sacudia a cabeça e o chifre. Estava visivelmente ansioso, e com razão. Algo crepitou, como uma tela rasgada. As andorinhas do mar levantaram um voo aos gritos, agitando as asas, por um momento cobrindo tudo com uma nuvem branca. Subitamente, o ar sobre o precipício estremeceu, ficando borrado como um vidro espirrado por água, e arrebentou como se fosse vidro. E da rachadura verteu-se a escuridão, e da escuridão emergiram cavaleiros. Em volta de seus ombros esvoaçavam capas, cuja coloração cinabre, amarante e carmesim, lembrava o clarão de um incêndio num céu iluminado pelo fulgor de um sol poente. The Arg Huadri, os Cavaleiros Vermelhos. Antes que o grasnar dos pássaros e o relincho alarmante do unicórnio silenciassem, Ciri já virava a égua e a enxigava ao galope. Mas o ar arrebentava, e do lado oposto da fenda surgiam mais cavaleiros com as capas esvoaçadas feito asas. O meio círculo da perseguição fechava-se, empurrando-os para o precipício. Ciri gritou ao arrancar andorinha da bainha. O unicórnio chamou-a com um forte sinal que perfurou seu cérebro feito agulha. Dessa vez entendeu imediatamente. Apontava o caminho. Um buraco no anel. Ele próprio empinou-se. Ele inchou agudamente e lançou-se contra os elfos com o chifre inclinado perigosamente. Cavalinho! Salve-se, olhos de estrela. Não deixe que eles a capturem. Ela agarrou-se à crina. 2 elfos barraram seu caminho. Estavam munidos de laços atados a longas varas. Tentaram lançá-los no pescoço de Kelp. A égua conseguiu escapar agilmente com a cabeça sem diminuir o galope nem por um segundo. Ciri cortou o outro laço com apenas um golpe da espada. Com gritos, instigou Kelp a correr mais rápido. A égua lançou-se num galope desenfreado. Mas os outros já estavam por perto. Ela ouvia seus gritos, os cascos retumbando, o tremor das capas esvoaçando. Onde está Cavalinho? Pensou. O que fizeram com ele? Não havia tempo para meditar. O unicórnio estava certo. Não podia deixar que a capturassem novamente. Precisava mergulhar no espaço, esconder-se e perder-se no labirinto do tempo e do espaço. Concentrou-se, sentindo com vapor que tinha apenas um vazio na cabeça e uma estranha confusão que zumbia e aumentava rapidamente. Estão lançando feitiços contra mim, pensou. Querem me desorientar com encantos. Não conseguirão. Os encantos têm determinado alcance. Não deixarei que eles se aproximem de mim. Corra, Kelp! A negra égua estendeu o pescoço e correu feito vento. Ciri encostou-se em seu pescoço para diminuir ao máximo a resistência do ar. Os gritos atrás de suas costas, a um instante ainda altos e perigosamente próximos, silenciaram abafados pelos gritos dos pássaros espantados. E depois emudeceram de vez. Ficaram para trás. Kelp corria desenfreadamente, de tal maneira que o vento que soprava do mar sibilava nos ouvidos. Nos distantes gritos da perseguição, ouviram-se notas de raiva. Entenderam que não conseguiriam, que não alcançariam a negra égua que corria sem demonstrar nenhum indício de cansaço, ligeiro e suavemente ágil como um guepardo. Ciri não olhava para trás, mas sabia que eles continuavam a persegui-la, até o momento em que seus próprios cavalos começaram a arfar e roquejar, cambalear e abaixar quase até o chão, com as bocas abertas e cheias de espuma. Foi só então que desistiram, lançando atrás dela apenas maldições e ameaças impotentes. Kelp corria como o vento. O lugar para o qual fugiu era seco e ventoso. Um vento forte, ululante, secou rapidamente as lágrimas em suas bochechas. Estava sozinha, novamente sozinha, completamente sozinha. Como um andarilho, um eterno errante, um navegador perdido nos infinitos mares por entre o arquipélago do tempo e do espaço. Um navegador prestes a perder a esperança. O vento ululava e sibilava, arrastando pelo chão rachado bolas de joio ressecado. O vento enxugava as lágrimas. Dentro de sua cabeça, uma luz fria, um zunido nos ouvidos, um ruído constante, como vindo de dentro do interior circular de uma concha. Formigamento na nuca. Um nada negro e macio. Um novo local. Outro lugar. Um arquipélago de espaços. Hoje, Nimue falou envolvendo-se com um casaco de pele. Será uma boa noite. Estou pressentindo. Conde Wiramos não comentou, embora já tivesse ouvido esse tipo de afirmação muitas vezes, pois não era a primeira vez que se sentavam no terraço com um lago resplandecendo no pôr do sol à sua frente, e o espelho e o gobelim mágicos atrás de si. Os xingamentos proferidos pelo rei pescador chegavam a seus ouvidos perpetuados pelo eco sobre o espelho d'água. O rei pescador tinha o costume de enfatizar, com uma palavra mais ríspida, o descontentamento causado pelos insucessos na pesca. Fisgadas, puxadas, arrastões e outros tipos de enganchamentos falhos. Essa noite, deduzindo da força e do repertório de xingamentos, as coisas estavam indo excepcionalmente mal. O tempo, Nimue falou, não tem começo nem fim. O tempo é como a serpente Uroboros, que abocanhou a própria cauda. A eternidade oculta-se em cada instante, e a eternidade é constituída pelos momentos que a formaram. A eternidade é um arquipélago de instantes. É possível navegar por entre esse arquipélago, embora a navegação seja muito difícil. No entanto, é perigoso perder o caminho. É bom ter um farol com cuja luz possa se guiar. É bom ouvir alguém chamando por entre a bruma. Calou-se por um instante. Como termina a lenda que nos interessa? Parece que conhecemos, você e eu, seu desfecho. Mas a serpente Ouroboros segura sua própria cauda com os dentes. O desfecho da lenda dá-se agora mesmo. Nesse instante. O desfecho da lenda dependerá da capacidade do navegador perdido no arquipélago dos instantes de enxergar a luz emitida pelo farol. Isto é, caso consiga fazê-lo e quando fizer, se ouvir o chamado. Um xingamento, chapinhar e chapada vindos do lago, e produzidos pelos remos nas forquetas chegaram a seus ouvidos. Hoje será uma boa noite, a última antes do solstício de verão. A lua está minguando. O sol está passando da terceira para a quarta casa, para o signo do mar Cabra. É a melhor época para as adivinhações. O melhor tempo. Concentre-se, conde Viramos. Conde Viramos, como havia acontecido muitas vezes, concentrou-se obedientemente, entrando devagar num estado próximo a alto transe. Procure por ela, disse Nimue. Ela está em algum lugar entre as estrelas, por entre o luar, por entre os lugares. Está lá, sozinho. À espera de ajuda. Ajudemo-la, conde Viramos. Concentração. Os punhos junto das têmporas. Uns unidos nos ouvidos. Como se vindo de dentro de uma concha. Um clarão. E subitamente um nada macio e negro. Houve um lugar onde Ciri viu fogueiras em chamas. As mulheres presas com correntes às estacas ululavam de maneira feroz e horripilante, clamando por misericórdia, e a multidão concentrada em volta berrava, ria e dançava. Houve um lugar onde as chamas destruíam uma enorme cidade, o fogo estalava e as labaredas subiam nos telhados, que desabavam, e a negra fumaça cobria todo o céu. Houve um lugar onde lutavam enormes lagartos de duas patas, grudados, e um sangue brilhante jorrava de debaixo dos caninos e das garras. Houve um lugar onde centenas de idênticos moinhos de vento brancos, moíam o céu com suas hélices finas. Houve um lugar onde centenas de serpentes sibilavam e produziam um som de rascar e esgarçar, as escamas retorcendo-se nas pedras. Houve um lugar imerso completamente na escuridão, em que se ouviam vozes, sussurros e terror. Houve também outros lugares. Mas nenhum deles era o lugar certo. A transferência de um lugar para o outro já se havia tornado tão fácil que Ciri começou a experimentar. Um dos poucos lugares que não despertavam seu medo eram aqueles quentes ursais no confim da floresta selvagem, sobre os quais surgiam duas luas. Trazendo à memória a imagem dessas duas e repetindo no pensamento aquilo que desejava, Ciri concentrou-se, aguçou os sentidos e mergulhou no nada. Conseguiu já na segunda tentativa. Encorajada, decidiu fazer uma experiência ainda mais ousada. Era claro que, além dos lugares, visitava também os tempos. Visógota e os elfos haviam falado sobre isso. Até os unicórnios o haviam mencionado. Já conseguia fazer isso, embora inconscientemente antes. Quando fora ferida no rosto, fugiu dos perseguidores deslocando-se no tempo. Saltou 4 dias para a frente. Depois, Visógota não conseguia calculá-los, não acertava as contas. Então, talvez essa seja sua chance? Um salto no tempo? Decidiu tentar. A cidade em chamas, por exemplo, não queimaria eternamente, e se conseguir chegar lá antes do incêndio, ou depois dele. Caiu quase no meio do incêndio. Tisnou as sobrancelhas e os cílios e despertou um tremendo pânico entre as vítimas da conflagração em fuga. Fugiu para os acolhedores ursais. Talvez não valesse a pena arriscar tanto, pensou. Só o diabo sabia como isso podia terminar. Acertava mais com os lugares. Então era preciso focar-se nos lugares. Tentar chegar aos lugares. Aos lugares conhecidos, aqueles dos quais se lembrava bem. E aqueles que despertavam associações positivas. Começou com o templo de Melitele, imaginando o portão, o edifício, o parque, os ateliês, o dormitório das noviças. A câmara onde morava com Yennefer. Concentrava-se com os punhos nas têmporas, lembrando-se do rosto de Nenek, Eirnaid, Kati, Ayola II. Não deu certo. Topou com um pantanal nebuloso e cheio de mosquitos, que ressoava com o silvo das tartarugas e um forte coachar dos sapos. Tentou em seguida Kaimor, as ilhas de Skellige, o banco em Gosvelen, onde trabalhava Fábio Sachs. No entanto, o resultado sempre era o mesmo. Não se atreveu a deslocar-se a Sintra, pois sabia que a cidade estava ocupada pelos Nilfgaardianos. Em vez disso, tentou Wizen, a cidade onde uma vez ela e Yennefer fizeram compras. Arrhenius Krantz, um sábio alquimista, astrônomo e astrólogo, remexia-se no duro banco com o olho preso ao ocular de um telescópio. O cometa de primeira grandeza e magnitude que podia ser observado no céu havia cerca de uma semana merecia ser observado e examinado. Arrhenius Krantz sabia que um cometa assim, com uma cauda de uma coloração rubra incandescente, costumava pressagiar grandes guerras, incêndios ou chacinas. Mas agora, para dizer a verdade, o cometa atrasou-se com uma profecia, pois a guerra contra Nilfgaard estava no auge e os incêndios e chacinas poderiam ser previstos às cegas e acertados sem o mínimo erro, já que não havia um único dia em que não acontecessem. No entanto, Arrhenius Krantz, que possuía um bom conhecimento dos movimentos das esferas celestes, esperava calcular quando, em quantos anos ou séculos, o cometa voltaria a aparecer, pressagiando outra guerra, para a qual, quem sabe, poderia se preparar melhor do que para a atual. O astrônomo levantou-se, massageou a bunda e foi aliviar a bexiga, do terraço pelo balaustre. Sempre mijava do terraço, diretamente para um pé de peônia, não se incomodando com as reprimendas da dona da casa. Simplesmente, a latrina ficava demasiado longe e perder tempo para deslocar-se a grandes distâncias não convinha com a seriedade de um estudioso. Abandonar o trabalho para correr atrás das necessidades fisiológicas implicava o risco de perder valiosas reflexões, e nenhum estudioso podia permitir-se esse tipo de coisas. Ficou junto do balaustre e desabotoou a calça olhando para as luzes de Wizen, refletidas nas águas do lago. Suspirou aliviado e ergueu o olhar para as estrelas. Estrelas, pensou. E constelações. A Dama do Inverno, as Sete Cabras, a Jarra. De acordo com algumas teorias, não eram luzes tremeluzentes. Eram mundos, outros mundos. Mundos separados de nós pelo tempo e pelo cosmos. Acredito profundamente, pensou, que um dia haverá a possibilidade de viajar para esses lugares, para esses tempos e esses cosmos. Sim, certamente um dia isso será possível. Haverá um jeito de fazê-lo. Mas isso requererá uma maneira de pensar completamente nova, de uma ideia nova e fresca que arrebentará o rijo espartilho que a constringe, chamado de conhecimento racional. Ah, pensou saltitando. Se isso fosse possível, alcançar a iluminação, achar as pistas, se uma única oportunidade... Algo resplandeceu lá embaixo do terraço. A escuridão da noite arrebentou, cintilando, e um cavalo emergiu do clarão, com um cavaleiro no dorso. O cavaleiro era uma moça. Boa noite. Cumprimentou gentilmente. Peço desculpa se cheguei na hora errada. Posso saber em que lugar estou? E em que tempo? A Rhenius Crantz engoliu a saliva. Abriu a boca e balbuciou. O lugar. A moça repetiu, paciente e claramente. O tempo. O cavalo resfolegou. A moça suspirou. Poxa, devo ter errado de lugar novamente. O lugar e o tempo errados. Mas me responda, homem. Pelo menos com uma palavra entendível. Não pode ser que eu tenha aparecido num mundo em que as pessoas se esqueceram como articular as palavras. Uma palavra? Vá pro inferno, seu imbecil. A moça falou. E desapareceu, junto com o cavalo. A Rhenius Crantz fechou a boca. Permaneceu por um momento junto do balaustre, mirando o céu noturno, o lago e as distantes luzes de Wisin refletidas nele. Depois abotoou as calças e retornou a seu telescópio. O cometa percorria o céu rapidamente. Era preciso observá-lo, não perder do campo de vista do vidro e do olho. Segui-lo até que desapareça no abismo do cosmo. Era uma oportunidade e um estudioso não podia perder oportunidades. Talvez seja o caso de tentar de outra maneira, pensou, mirando as duas luas sobre o usal, agora visíveis em forma de duas foices, uma pequena e outra grande e menos falcata. Talvez seja o caso de não imaginar lugares ou rostos, pensou, mas desejar intensamente. Desejar com muita força mesmo. Diretamente das entranhas. O que custa tentar? Geralt. Quero ir até Geralt. Quero ir muito ao encontro de Geralt. Poxa, não! Gritou. Que maldito lugar é esse? Kelp confirmou com um relincho que compartilhava sua opinião, resfolegando, exalando o vapor das narinas e fazendo pequenos passos com os cascos imersos na neve. O vendaval silvava e ululava. Cegava, agudas partículas de neve cortavam as bochechas e mãos. O frio atravessava o corpo, mordiscava as articulações feito um lobo. Ciri tremia-se toda, encolhendo os ombros e escondendo a nuca atrás de uma ligeira e mísera cobertura em forma de gola levantada. À esquerda e à direita erguiam-se os majestosos e ameaçadores cumes das montanhas, cinzentos monumentos rochosos, cujos picos desapareciam em algum lugar no alto, na neblina e no vendaval. Um rio rápido e cheio cortava o fundo do vale repleto de frásio e blocos de gelo. Tudo em volta estava branco e fazia frio. É nisso que dão meus talentos, Ciri pensou, sentindo seu nariz congelar. É nisso que dá minha força. Que lamentável senhora dos mundos que eu sou. Queria ir até Geralt e acabei no meio de um maldito ermo, do inverno e de uma nevasca. Eita, Kelp! Mexa-se, senão congelará. Pegou as rédeas com os dedos inertes por causa do frio. Vamos, força, negrinha. Eu sei que não é o lugar certo. Já nos tirarei daqui. Logo voltaremos para o nosso quente ursal. Mas preciso me concentrar e isso pode demorar um pouco. Por isso, mexa-se. Ande logo. Kelp resfolegou, soltando vapor das narinas. O vento soprava as lufadas. A neve grudava no rosto. Derretia-se nos cílios. A nevasca gelada uivava e silvava. Vejam! Angoleme gritou por cima do vendaval. Olhem lá! Ali há rastros! Alguém passou por lá! O que você está falando? Geralt desamarrou o xale com o qual havia amarrado sua cabeça, protegendo as orelhas do frio. O que você está falando, Angoleme? Rastros de cascos! Rastros de cascos de um cavalo. E de onde teria surgido um cavalo por aqui? Carrir também precisava gritar, pois o vendaval piorava, e parecia que o rio Sanzetor rumorejava e reboava cada vez mais alto. De onde surgiria um cavalo por aqui? Vejam só! Realmente. Avaliou o vampiro, que era o único da companhia que não apresentava sintomas de arrefecimento total, obviamente devido à pouca sensibilidade, tanto a temperaturas baixas como altas. São rastros de cascos. Mas será que de um cavalo? É impossível que seja um cavalo. Carrie massageou intensamente as bochechas do nariz. Não aqui. Neste lugar ermo. Deve ter sido um animal selvagem que deixou esses rastros. Provavelmente um muflão. Você que é um muflão. Angoleme gritou. Se digo que foi um cavalo, então foi um cavalo mesmo. Milva, como de costume, preferiu a prática à teoria. Desmontou da sela e abaixou-se, afastando para trás o gorro de pele de raposa. A fedelha tem razão. Anunciou após um momento. Foi um cavalo. Talvez até com ferraduras, mas é difícil de determinar, pois o vento cobriu os astros. Foi para lá, na direção daquele barranco. Ha! Angoleme bateu as palmas com ímpeto. Sabia! Alguém mora aqui nas redondezas. Sigamos esse rastro. Quem sabe topamos com alguma choupana quente? Talvez deixem nos aquecermos? E quem sabe, talvez até nos acolham. Nem pensar. Carrie disse com ironia. Só se for com uma seta lançada de uma besta. O mais razoável seria seguir o plano e o rio. Regis anunciou em seu tom onisapiente. Não correremos o perigo de nos perdermos. E a jusante do rio deve haver uma feitoria de caçadores. É mais provável que sejamos acolhidos lá mesmo. Geralt, o que você tem para dizer? O bruxo permanecia calado, fitando os flocos de neve e redemoinhando na nevasca. Seguiremos os astros. Decidiu por fim. Realmente. O vampiro começou, mas Geralt logo o interrompeu. Atrás dos rastros dos cascos. Andem, vamos embora. Fustigaram os corcéis, mas não conseguiram chegar longe. Adentraram um barranco por menos de um quarto de milha. Acabou-se. Angoleme afirmou, olhando para a lisa neve virgem. Já era. Como um circo élfico. E agora, bruxo? Caí virou-se na sela. Os astros acabaram. O vento os cobriu. Não os cobriu. Não os cobriu, não. Milva negou. A nevasca não chega aqui, ao barranco. Então, o que aconteceu com esse cavalo? A arqueira deu de ombros e encolheu-se na sela, enfiando a cabeça entre os ombros. Para onde foi esse cavalo? Carrir não desistia. Desapareceu? Voou? Ou será que foi tudo uma ilusão? Geralt? O que você tem para dizer sobre isso? A ventania uivou sobre o barranco, varrendo e assoprando a neve. Por quê? O vampiro perguntou, fitando o bruxo com atenção. Você nos fez seguir esse rastro, Geralt. Não sei. Admitiu após um momento. Senti algo. Tive um pressentimento. Não importa o que foi. Você tinha razão, Regis. Voltemos para o Sanrestor. E sigamos o rio. Sem excursões e desvios que podem ter um fim trágico. De acordo com aquilo que Reinhardt nos disse, o verdadeiro inverno e o mau tempo nos esperam só no passo Malhor. Precisamos manter todas as forças para quando chegarmos lá. Não fiquem plantados assim. Retomemos. Sem verificar o que aconteceu com esse estranho cavalo? E o que há para ser verificado? O bruxo indagou com amargura. Os astros foram varridos. Só isso. Além disso, quem sabe, talvez tenha sido mesmo um muflão. Milva olhou para ele com estranheza, mas se conteve de fazer qualquer comentário. Quando voltaram ao rio, os misteriosos rastros já haviam desaparecido de lá também. Tinham sido encobertos e ocultos por uma camada de neve molhada. Na correnteza cinza estanho do Saint-Restour, deslizaram grandes quantidades de gelo frágil. Redemoinhavam e giravam grandes placas de gelo. Vou lhes dizer algo, Angoulême me falou, mas prometam que não vão rir. Viraram-se. A moça, que usava uma touca de lã com um pompom que cobria as orelhas e uma samarra deformada, e tinha as bochechas e o nariz rubros por causa do frio, apresentava um aspecto engraçado, parecendo literalmente com um pequeno e rechonchudo coboldo. Eu vou lhes dizer algo a propósito desses astros. Quando estava na rança do Rouxinol, diziam que no inverno o rei das montanhas, o senhor dos demônios do gelo, passeava pelos passos num lobuno claro. Dar de cara com ele é morte segura. O que você tem para dizer sobre isso, Geralt? Será que é possível que... Tudo. Interrompeu-a. Tudo é possível. Andemos, companhia. O passo Malhor nos espera. A neve cortava e açoitava. O vento soprava as lufadas. Os demônios do gelo silvavam e uivavam, por entre a nevasca. Ciri percebeu imediatamente que o ursal com o qual topara não era aquele que conhecia. Nem precisava esperar pelo anoitecer. Estava certa de que ali não veria as duas luas. Seguiu pela margem da floresta, que era igualmente selvagem e inacessível como aquela que conhecia, mas as diferenças eram nítidas. Aqui, por exemplo, havia muito mais bétulas e menos faias. Lá não se viam ou ouviam pássaros. Aqui havia uma multidão deles. Lá, por entre as urzes, havia apenas areia e musgo. Aqui havia extensos tapetes de um pé de lobo verdejante. Aqui até os gafanhotos que pipocavam diante dos cascos de kelp eram estranhamente diferentes, mais familiares. E depois... Seu coração bateu com mais força. Viu uma vereda descuidada e coberta de mato, que levava para dentro da floresta. Ciri olhou em volta com cuidado e assegurou-se de que o estranho caminho não seguia adiante, que terminava ali mesmo. Que não levava para dentro da floresta, mas saía dela ou atravessava. Sem deliberar muito, cutucou o flanco da égua com um salto e entrou no meio das árvores. Seguirei até meio-dia, pensou. E se até então não topar com nada, retornarei e seguirei na direção oposta, para além dos usais. Ia a passo calmo debaixo do baldaquim formado pelos galhos das árvores, olhando para os lados, tentando não perder de vista nada que pudesse ser importante. Assim notou o ancião que espreitava atrás do tronco de um carvalho. O ancião, baixinho, embora não fosse corcunda, usava uma camisa de linho e calças do mesmo tecido. Calçava enormes e engraçadas alpargatas de liber. Em uma mão segurava um nodoso cajado e uma cesta de vime na outra. Ciri não conseguia enxergar bem seu rosto, pois estava escondido atrás da aba esfarrapada e pendente de um chapéu de palha sob o qual aparecia um nariz bronzeado e uma emaranhada barba branca. Sem medo, disse. Não lhe farei nenhum mal. O barba branca pisou alternadamente em cada pé calçado de alpargata e tirou o chapéu. Seu rosto era redondo, salpicado de manchas de idade, mas com um aspecto saudável e poucas rugas. Suas sobrancelhas eram ralas e o queixo era pequeno e muito retraído. Os longos cabelos brancos estavam atados em forma de uma trança, enquanto a abóbada craniana era completamente calva, brilhosa e amarela como uma abóbora. Ciri percebeu que olhava para sua espada, precisamente para o punho que aparecia sobre seu ombro. "Não tenha medo", repetiu. "Oh, disse balbuciando levemente. Oh, minha senhorita. O vovô da floresta não teme nada. Não é um ser temeroso, não." Sorriu. Seus dentes eram grandes, muito avantajados por causa da má dentição e o maxilar retraído. Era por isso que balbuciava. "O vovô da floresta não tem medo dos transeuntes", repetiu. "Nem dos salteadores. O vovô da floresta é pobre, coitadinho. O vovô da floresta é tranquilo. Não incomoda ninguém." "Eita!" Sorriu novamente. Quando sorria, parecia estar composto apenas dos dentes dianteiros. "E você, minha senhorita, não tem medo do vovô da floresta?" Ciri bufou. "Imagine que não. Tampouco sou temerosa." Eita, que coisa!" Deu um passo em sua direção, apoiando-se no cajado. Kelp resfolegou. Ciri puxou as rédeas. "Não gosta de estranhos", avisou. "E pode morder." Eita. O vovô da floresta sabe. Oh, éguazinha mal comportada, desobediente. E por curiosidade, de onde a senhorita está vindo? E para onde, digamos, vai? É uma longa história. Para onde leva este caminho? Eita. A senhorita não sabe? Por obséquio, não responda perguntas com perguntas. Aonde chegarei seguindo por este caminho? Além disso, que lugar é este? E que tempo é este? O ancião novamente deixou os dentes à mostra e mexeu-os feito um caxingui. Eita. Balbuciou. Que coisa. A senhorita quer saber que tempo? Eita. Vejo que veio de longe, muito longe, até o vovô da floresta. De longe, sim. Acenou indiferentemente com a cabeça. De outro... tempo e espaço. Terminou. O vovô sabe. O vovô suspeitou. Suspeitou do quê? Perguntou excitado. De que você suspeitou? O que você sabe? O vovô da floresta sabe muito. Diga. A senhorita deve estar com fome. Mostrou os dentes. Está com sede? Cansada? Se quiser, o vovô da floresta a levará para casa. Dará comida e bebida. Hospedará. Havia muito tempo que Ciri não conseguia pensar em descansar ou comer. E nesse momento as palavras do estranho ancião fizeram seu estômago se encolher, os intestinos retorcer e sua língua fugir para dentro da boca. O ancião observava de debaixo da aba do chapéu. O vovô da floresta, balbuciou, tem comida em casa. Tem água da nascente. Tem inclusive feno para a éguazinha. A má éguazinha que queria morder o vovô gentil. Eita! Há de tudo na casa do vovô da floresta. E haverá a possibilidade de conversar sobre os lugares e os tempos. Não fica muito longe. Não fica muito longe, não. A senhorita aceitará o convite? Coitadinha. Não negará a hospitalidade do pobre e mísero vovô da floresta? Ciri engoliu a saliva. Gui. O vovô da floresta virou-se e foi andando por entre o mato pela vereda quase imperceptível, medindo o caminho com enérgicos lances do cajado. Ciri seguia atrás dele, abaixando a cabeça sob os galhos e segurando o kelp com as rédeas, que insistia em morder o velho ou, pelo menos, comer seu chapéu. Ao contrário do que ele afirmou, a casa não ficava nada perto. Quando chegaram ao local, a uma clareira, o sol já estava quase em seu zênite. A casinha do ancião era uma pitoresca choça sobre palafitas com um telhado que era, pelo visto, consertado com muita frequência e com materiais disponíveis no momento. As paredes do casebre eram revestidas de peles que pareciam ser de porco. À frente da casa havia uma construção de madeira com o formato de uma forca, uma mesa baixa e um toco com um machado cravado nele. Atrás, via-se um fogareiro de pedras e barro, sobre o qual havia enormes panelas esfumaçadas. Eis a casa do vovô da floresta. O ancião apontou orgulhosamente com o cajado. Aqui mora o vovô da floresta. Aqui dorme. Aqui prepara as refeições. Quando tenho que preparar. É difícil, extremamente difícil conseguir comida na floresta. A senhorita gosta de cevada perolada? Gosto. Ciro engoliu a saliva novamente. Gosto de tudo. Com carne? Com toucinho? Com torresmo? Mas não parece. O velho fitou-a de cima a baixo. Que a senhorita ultimamente tenha degustado carne ou torresmo com muita frequência. A senhorita está magra, magrinha. Só pele e osso. Eita, eita. E o que é aquilo? Atrás de suas costas. Ciri virou-se, deixando-se enganar com o truque mais antigo e mais primitivo do mundo. O nodoso cajado acertou-a com um horrendo golpe infligido diretamente na têmpora. Seu reflexo bastou apenas para levantar o braço. A mão amorteceu parcialmente o golpe capaz de quebrar o crânio com uma casca de um ovo. Contudo, Ciri caiu no chão, ensurdecida, atordoada e completamente desorientada. O velho sorriu, lançou-se em sua direção e golpeou-a novamente com o cajado. Ciri conseguiu proteger a cabeça com as mãos outra vez, mas em consequência ambas caíram, inertes. A esquerda estava certamente contundida. Os ossos do metacarpo provavelmente estavam quebrados. O velho saltou e apanhou-a pelo outro lado, executando um golpe em sua barriga. Gritou, encolhendo-se. Foi então que se lançou sobre ela feito um açor, derrubou-a de cara para o chão, esmagou-a com os joelhos. Ciri estirou-se, deu um forte coice para trás, mas errou. Executou um impetuoso golpe com o cotovelo e acertou. O velho rugiu raivosamente e deu-lhe um soco no occipício com tanta força que seu rosto se encravou da areia. Segurou seus cabelos na nuca e empurrou seu nariz e boca contra o chão. Sentiu que estava asfixiando-a. O velho pôs-se de joelhos sobre ela, ainda empurrando a cabeça contra o chão. Arrancou a espada de suas costas e lançou-a para o lado. Em seguida, começou a remexer as calças. Achou a fivela, abriu-a. Ciri uivou, engasgando e cuspindo a areia. Enforcou-a com mais força e a imobilizou enrolando o cabelo no punho. Arrancou suas calças, puxando-as com força. Eita, eita! Balbuciou, arfando roucamente. Que sorte achar uma bundinha tão gostosa! Faz muito, muito tempo que o vovô não comeu uma tão gostosinha. Ciri gritou com a boca cheia de areia e de agulhas de pinheiros ao sentir o toque repugnante de sua mão seca e grifanha. Fique quieta, moça! Ouviu-o salivar enquanto apalpava suas nádegas. O vovô já não é tão jovem. Tem de ir devagar, sem pressa. Mas não tenha medo. O vovô fará aquilo que é preciso fazer. Eita, eita. E depois o vovô vai comer. Eita. Comer. Comer bem. Ele silenciou, rugiu e guinchou. Ciri, depois de sentir que ele não a segurava com tanta força, deu-lhe um chute. Soltou-se e saltou feito uma mola. E viu o que havia acontecido. Kelp, que se esgueirou sorrateiramente, prendeu a trança do vovô da floresta entre os dentes e quase o ergueu para o alto. O velho clamava e guinchava. Sacudia-se, chutava e lançava as pernas para todos os lados. finalmente conseguindo se soltar, deixando uma longa mecha branca na boca da égua. Queria pegar o cajado, mas Ciri, dando um pontapé, o tirou do alcance de suas mãos. Com outro chute, queria acertar determinada parte do corpo do velho, mas sua calça baixada até a metade da coxa dificultava os movimentos. O traste aproveitou bem o tempo que ela levou para levantar a calça. Num pulo, alcançou o toco, arrancou o machado e, com um golpe no ar, espantou a persistente Kelp. Rugiu, deixou seus horripilantes dentes à mostra e atacou Ciri, erguendo a arma para executar o golpe. O vovô vai carcá-la, senhorita. Uivou ferozmente. Mesmo que seja, preciso dilacerá-la primeiro. Tanto faz para o vovô se estiver inteira ou em pedaços. Achava que seria fácil acabar com ele. Afinal de contas, era um velho vetusto e caduco. Estava muito errada. Apesar das monstruosas alpargatas, rodopiava feito um peão, saltava como um coelho e manejava o machado de cabo retorcido com a habilidade de um açougueiro. Quando algumas vezes o escuro e afiado gume passou de raspão, Ciri percebeu que a sua única salvação era a fuga. Mas foi salva por uma coincidência. Recuando, esbarrou com um pé em sua espada. Levantou-a imediatamente. Largue o machado. Afou desembainhando a andorinha com um silvo. Largue o machado no chão, seu velho nojento. Aí quem sabe talvez o deixe sair daqui vivo, sem esquartejá-lo. Parou. Estava rouco e ofegante, com a barba babada repugnantemente. Contudo, não largou a arma. Viu passar os dedos no machado. Viu uma raiva descontrolada em seus olhos. Ande. Redemoinhou a espada, que silvou no ar. Faça meu dia valer a pena. Por um momento ficou olhando para ela como se não estivesse entendendo. Depois abriu a boca deixando os dentes à mostra. Esbugalhou os olhos, rugiu e partiu para o ataque. Ciri estava farta de brincadeiras. Esquivou-se com uma rápida meia volta e cortou seus dois braços, que estavam erguidos acima dos cotovelos. O velho soltou o machado das mãos que jorravam sangue, mas imediatamente se lançou sobre ela, atingindo seus olhos com os dedos estendidos. Ela deu um salto para trás e executou um curto corte na nuca. Mais por piedade do que por necessidade, já que com as duas artérias branquiais abertas ele rapidamente sangraria até a morte. Estava prostrado no chão, despedindo-se da vida com muita dificuldade, e apesar das vértebras dilaceradas, ainda se revolvia como um verme. Ciri ficou em pé em cima dele. Os restos da areia ainda rangiam em sua boca. Cuspiu-os diretamente em cima de suas costas. E, antes que terminasse de cuspir, o velho morreu. A estranha construção que lembrava uma forca posicionada diante da choupana estava munida de ganchos de ferro e de uma roldana. A mesa e o toco estavam polidos de tão desgastados, grudentos e cheios de gordura, e exalavam uma horrenda fetidez. Fediam a matadouro. Na cozinha, Ciri achou uma panela com os restos da encomiada cevada perolada, com uma abundância de toucinho cheia de pedaços de carne e cogumelos. Estava com muita fome, mas algo lhe disse para não comer aquilo. Bebeu apenas água de um tonel e mordiscou uma pequena e enrugada maçã. Atrás da choupana achou um sótão com um par de escadas, fundo e frio. No sótão havia apenas panelas com banha. Do teto pendia carne, o resto de uma meia carcaça. Saiu correndo do calabouço, topando na escada como se estivesse sendo perseguida pelos demônios. Caiu nas urtigas, ergueu-se aos saltos e, cambaleando, alcançou a choupana e segurou com as duas mãos uma das palafitas que a sustentavam. Embora não tivesse quase nada no estômago, vomitou violenta e demoradamente. O resto da meia carcaça suspensa no sótão pertencia a uma criança. Levada pelo mau cheiro, encontrou na floresta um fosso cheio de água, no qual o precautório vovô da floresta jogava os restos e aquilo que não podia ser comido. olhando para as caveiras, costelas e quadris que apareciam no meio do lado do lodo, Ciri percebeu, horrorizada, que estava viva apenas graças à luxúria do velhaco abominoso, somente pelo fato de ele querer fornicar. Se a fome fosse mais forte do que a repugnante lascívia, ele a teria golpeado com um machado em vez do cajado. Suspensa pelas pernas na forca de madeira, teria sido esvicerada, esfolada, cortada e dividida sobre a mesa, talhada em cima do toco de madeira. Embora vacilasse por causa das tonturas e sua inchada mão esquerda palpitasse de dor, arrastou o cadáver para o fosso na floresta e o empurrou para o fétido lodo, por entre os ossos das vítimas. Voltou, encheu a entrada do sótão de galhos e folhagem e espalhou a lenha por entre as palafitas e por toda a propriedade do velho. Em seguida, pôs fogo em tudo partindo dos quatro cantos. Partiu quando o fogo já havia arrebentado bem, espalhando-se e queimando intensamente. Quando já tinha certeza de que nenhuma chuva passageira atrapalharia no ato de apagar todos os vestígios daquele lugar. A mão não estava tão mal. Inchou? Obviamente doía também, mas parecia que nenhum osso havia sido quebrado. Quando a noite caiu, realmente apenas uma lua surgiu no céu. Mas Ciri estranhamente não queria considerar esse mundo como seu, nem ficar nele mais do que fosse necessário. Hoje, Nimue murmurou. Será uma boa noite. Estou pressentindo. Com onde viramos? Suspirou. O horizonte queimava em tons de rubro e dourado. Uma faixa de igual tonalidade estendia-se na água do lago, desde o horizonte até a ilha. Estavam sentadas no terraço, nas poltronas, com um espelho emoldurado em ébano e o gobelim, em que se via a fortaleza encravada na parede rochosa refletida na água de um lago serrano atrás de suas costas. Havia quantas noites? Com onde viramos, pensou. Havia quantas noites permanecíamos sentadas assim, até o anoitecer e depois na escuridão, sem nenhum efeito, apenas conversando. Esfriava. A feiticeira e a noviça agasalharam-se com casacos de pele. Ouviam vindo do lago o ranger das forquetas do barco do rei pescador, mas não o viam. Estava escondido no deslumbrante fulgor do pôr do sol. Com frequência sonho. Com onde viramos voltou a conversa interrompida. Que estou num deserto de gelo, em que não há nada, apenas a brancura da neve e montes de gelo que brilham no sol. Em volta, até o horizonte, não há nada, apenas neve e gelo. E tudo está imerso num silêncio absoluto, um silêncio desnatural, um silêncio mortal. Nimue acenou com a cabeça como se estivesse afirmando que sabia do que se tratava, mas não comentou. Subitamente, a noviça retomou. Tenho a impressão de ouvir algo, de sentir o gelo tremer debaixo de meus pés. Ajoelho-me e afasto a neve para os lados. O gelo é transparente como vidro, como em alguns dos limpos lagos serranos, onde é possível ver as pedras no fundo e peixes nadando por uma camada de gelo de 4 varas de espessura. Eu, em meu sonho, também vejo tudo, embora a camada de gelo tenha dezenas até centenas de varas de espessura. Isso não me impede de ver, ou de ouvir, pessoas pedindo socorro, lá embaixo, bem fundo, debaixo do gelo. Há um mundo congelado. Nimue, dessa vez, tampouco comentou. Obviamente, a noviça retomou. Sei qual é a fonte desse sonho. É a profecia de Felina, o famoso frio branco, a época de gelo e da selvageria lupina. O mundo que morre por entre a neve e o gelo para, de acordo com a profecia, renascer após séculos, purgado e melhor. Acredito profundamente, Nimue falou em voz baixa, que o mundo renascerá, mas não acredito muito que seja melhor. Como? Você me ouviu. E será que eu ouvi bem? Nimue. O frio branco havia sido profetizado 1000 vezes. Quanto mais frio fazia no inverno, tanto mais se dizia que ele havia chegado. Hoje em dia, nem as crianças acreditam que qualquer inverno possa constituir uma ameaça para o mundo. Que coisa! As crianças não acreditam. Mas imagine que eu acredito. Baseando-se em algum argumento racional? Onde viramos perguntou com uma leve ironia. Ou apenas na crença mística nas infalíveis profecias élficas? Nimue permaneceu em silêncio por um longo momento, beliscando o casaco de pele que agasalhava. A Terra começou a falar, enfim, num tom de mentora. Tem a forma esférica e gira em torno do Sol. Você concorda com isso? Ou será que você pertence a uma das seitas em voga que procuram provar algo completamente contrário? Não, não pertenço. Aceito o heliocentrismo e concordo com a teoria sobre o formato esférico da Terra. Ótimo. Então você concordará certamente com o fato de que o eixo vertical do globo terrestre está inclinado para um lado e de que o caminho percorrido pela Terra em volta do Sol não tem o formato de um círculo regular, mas é elíptico. Eu estudei sobre isso, mas não sou astrônoma, então... Não precisa ser astrônoma. Basta apenas pensar de forma lógica. A Terra gira em torno do Sol sobre uma órbita elíptica, portanto, durante seu trajeto, aproxima-se ou se afasta. Quanto mais a Terra estiver afastada do Sol, tanto mais o frio fará. É algo lógico. E quanto menos o eixo do planeta se afastar do perpendicular, menos luz chegará ao hemisfério norte. O que também parece lógico. Ambos os fatores, ou seja, a elipticidade da órbita e o grau de inclinação do eixo planetário, estão sujeitos a mudanças. Considera-se que são cíclicos. Uma elipse pode ser maior ou menos elíptica, isto é, estirada ou alongada, e o eixo planetário pode estar inclinado em maior ou menor grau. A ocorrência simultânea de ambos os fenômenos, o alongamento máximo da elipse e apenas uma leve inclinação do eixo, provoca o surgimento de condições extremas no âmbito do clima. A Terra que gira em torno do Sol recebe pouquíssima luz e calor em afélion. E, além disso, as regiões polares são prejudicadas pela maléfica inclinação do eixo. Claro. Menos luz no hemisfério norte significa que a neve permanecerá por mais tempo. A neve branca e brilhosa reflete a luz solar e a temperatura cai ainda mais. Graças a isso, a neve fica por ainda mais tempo e, em áreas cada vez maiores, não derrete nem um pouco ou derrete por um curto período. Quanto mais neve sem derreter, tanto maior a brancura e brilhosa superfície que reflete. Entendi. A neve cai, cai, cai, e sua camada aumenta cada vez mais. Veja só, com as correntes marítimas deslocam-se do sul, massas de ar quente que se condensam sobre o frio continente do norte. O ar quente condensa-se e cai em forma de neve. Quanto maior a diferença de temperatura, tanto maior a precipitação. Quanto maior a precipitação, mais neve branca que demora a derreter. E maior é o frio. Quanto maior a diferença de temperatura e mais abundante a condensação de massas de ar, entendi. A camada de neve torna-se tão pesada que se transforma em gelo prensado, num glaciar, sobre o qual, como já sabemos, a neve continua caindo, comprimindo-o ainda mais. O glaciar cresce, e não é apenas mais grosso, mas também começa a crescer horizontalmente, encobrindo uma área cada vez maior, uma área branca, que reflete os raios solares. Onde viramos acenou com a cabeça. Frio, frio e cada vez mais frio. o frio branco profetizado por Ifilina. Mas será que pode haver um cataclismo? Será que existe o perigo de o gelo, que desde sempre permanece no norte, deslizar repentinamente para o sul e destruir, comprimir e cobrir tudo? Com que velocidade cresce a capa de gelo no polo? Seria uma questão de algumas polegadas por ano? Como você deve saber, disse Nimue fitando o lago, o único porto que não congela na baía de Praxeda é Point Venice. Eu sei disso. Alargue seus conhecimentos. Há 100 anos nenhum dos portos da baía congelava. Há 100 anos há muitos relatos a propósito disso. Pepinos e abóboras cresciam em Talgar. Girassóis e tremoceiros cultivavam-se em Caingor. Hoje em dia não se cultivam mais porque a vegetação das mencionadas plantas já não é possível. Simplesmente lá faz demasiado frio. E sabe que em Cadwen havia vinícolas? Os vinhos daquelas videiras não eram necessariamente os melhores, pois dos documentos conservados resulta que eram muito baratos. Mesmo assim, eram louvados pelos poetas locais. Hoje em dia as videiras não crescem mais em Cadwen. Isso porque os invernos atuais, ao contrário dos antigos, trazem um intenso frio que as mata. Não só detém seu crescimento, mas simplesmente mata, destrói. Entendo. Sim. Nemui refletiu. O que se poderia acrescentar aqui? Talvez o fato de que a neve cai na metade de novembro e desloca-se para o sul na velocidade acima de 50 milhas por dia. De que, entre dezembro e janeiro, há nevascas na região do Alba, onde ainda há 100 anos a neve era algo estranho? E de que qualquer criança sabe que a neve derrete e os lagos degelam aqui em abril? E de que todas as crianças estranham o nome desse mês? Você não estranhava? Não muito. Conde Viramos confessou. Além disso, lá em minha terra, em Vicovaro, não se chamava de abril, mas tira-flores, ou em élfico, pirk. Mas entendo o que você sugere. O nome do mês tem suas origens em tempos remotos, quando realmente tudo brotava em abril. Esses tempos remotos constituem no máximo 100, 120 anos. Isso foi quase ontem, menina. Ifilina estava absolutamente certa. Sua profecia se cumprirá. O mundo será destruído debaixo de uma capa de gelo. A civilização morrerá pela culpa da destruidora, que podia, tinha a possibilidade de abrir o caminho de resgate. Mas, como sabemos pela lenda, não o fez. Por motivos que a lenda não explica, ou explica por meio de uma moralidade pouco clara e ingênua. É verdade. Mas o fato sempre será um fato. O frio branco é um fato. A civilização do hemisfério norte está condenada à destruição. Desaparecerá debaixo do gelo do glaciar que cresce, sob o pergelissolo e a neve. Mas não há motivos para entrar em pânico. Por que vai demorar antes que isso aconteça? O sol se pôs por completo. O brilho ofuscante desapareceu da superfície do lago. Agora uma faixa de luz mais suave e delicada estendeu-se sobre a água. A lua nasceu sobre a torre de Innisfitri, clara como um thaler cortado ao meio. Quanto tempo? Conde Viramos perguntou. Quanto tempo você acha que isso vai durar? Isto é, quanto tempo temos? Bastante. Quanto, Nimue? Uns 3.000 anos. No lago, sobre o barco, o rei pescador bateu o remo e soltou um palavrão. Conde Viramos suspirou em voz alta. Você me acalmou um pouco, disse após um momento. Mas só um pouco. O lugar seguinte era um dos mais horripilantes que Ciri já havia visitado. Certamente estava entre os 10 piores, ocupando o topo da lista. Era um porto, um canal portuário. Via barcos e galés, junto do cais e dos cabeços de amarração. Via uma floresta de mastros, velas, que pendiam pesadamente no ar imóvel. Fumaça rastejava e subia em volta. Havia nuvens de fumaça fétida. A fumaça subia também de trás das tortas barracas localizadas ao longo do canal. Vinha de lá um choro alto e estrídulo. Kelp resfolegou, sacudindo a cabeça com força, e recuou batendo os cascos contra o chão. Ciri olhou para baixo e viu ratazanas mortas. Estavam em todos os lugares. Roedores mortos com pálidas patinhas rosa, retorcidos em agonia. Algo está errado aqui. Pensou, sentindo o pavor tomando conta dela. Algo está errado aqui. É preciso fugir. Fugir o mais rápido possível. Ao pé de um poste em que pendiam redes e cordas havia um homem sentado com a camisa aberta e a cabeça caída sobre o ombro. Alguns passos adiante havia mais um. Não pareciam adormecidos. Nem se mexeram quando as ferraduras de Kelp bateram contra as pedras junto deles. Ciri abaixou a cabeça passando por debaixo dos trapos estendidos nas cordas que exalavam um azedo cheiro de sujeira. Na porta de um dos barracões havia uma cruz pintada com cal ou tinta branca. Atrás do telhado subia uma coluna de fumaça negra. A criança continuava a chorar. Alguém à distância gritava. E nas imediações alguém tossia e estertorava. Um cachorro uivava. Ciri sentiu sua mão coçar. Olhou para ela. A mão estava toda salpicada com negras pontas de pulgas que pareciam sementes de cominho. Gritou de horror. Tremendo toda e de pavor e nojo, começou a bater a roupa e ajeitá-la, acenando violentamente com as mãos. Kelp, assustada, lançou-se num galope quase derrubando Ciri da cela. Apertando os flancos da égua, com as coxas, passava as mãos nos cabelos, de cima para baixo, e emaranhava-os, batia o casaco e a blusa. Kelp entrou galopando numa ruela esfumaçada. Ciri soltou um grito de pavor. Cavalgava pelas trevas, pelo inferno, pelo mais horripilante dos pesadelos. Por entre casas marcadas com cruzes brancas, por entre pilhas de trapos queimando em brasas. Por entre os mortos que jaziam sozinhos e aqueles que jaziam amontoados uns sobre os outros. E por entre os vivos, esfarrapados, espectros seminus, com as bochechas caídas de dor, rastejando em esterco, gritando numa língua que não entendia, estendendo seus braços magros cobertos de horríveis pústulas sangrentas. Fuja! Fuja daqui! Até no abismo negro, no nada do arquipélago dos lugares, Ciri demorou a sentir nas narinas aquela fumaça e aquele fedor. O lugar seguinte também era um porto. Também havia um cais, um canal com cabeços de amarração, e nele cocas, escaleres, chatas e navios. Sobre eles, uma floresta de mastros. Mas nesse lugar as gaivotas gritavam alegremente sobre os mastros, e o cheiro era comum e familiar. Fedia madeira molhada, alcatrão, água salgada, assim como os peixes em todas as suas três variantes básicas, peixe fresco, podre e frito. Ao bordo de uma coca próxima, dois homens discutiam gritando alto. Entendi o que diziam. Tratava-se dos preços dos arenques. Por perto havia uma taberna, e de suas portas escancaradas emanava um odor de mofo e cerveja. Ouviam-se vozes, ruídos e risadas. Alguém cantava aos berros uma obscena canção repetindo constantemente a mesma estrofe. Luned, var, telenars, I am F, I'll and Sparse. Sabia onde estava. Antes que lesse na popa o nome de uma das galeaças. Eval Muir. E o porto de origem. Bacalá. Sabia onde estava. Em Nilfgaard. Fugiu antes que chamasse a atenção de alguém. antes mesmo que conseguisse mergulhar no nada uma pulga, a última daquelas que se alastraram em cima dela no lugar anterior, que conseguiu sobreviver à viagem no tempo e espaço escondida na dobra de seu casaco, deu um longo salto para o cais do porto. Ainda na mesma noite, a pulga afincou-se no pelo sarnento de uma ratazana, de um macho velho, veterano de muitas brigas de ratazanas, cuja prova era a orelha arrancada como consequência de uma mordida dada junto do próprio crânio. Ainda na mesma noite, a pulga e a ratazana subiram a bordo de um barco, e na manhã seguinte navegavam em alto mar, numa urca velha, descuidada e muito suja. A urca se chamava Catriona. Esse nome passaria à história. Mas naquela altura ninguém nem sequer o imaginara. O lugar seguinte, embora fosse muito difícil acreditar nisso, surpreendeu-a com uma imagem verdadeiramente idílica. À margem de um rio tranquilo e sereno que passava por meio de salgueiros inclinados sobre a água, ameiros e carvalhos, junto de uma ponte que ligava as duas margens com um esbelto arco de pedras, por entre malvas, havia uma taverna com um telhado de palha, coberto de vinha virgem, era e ervilha de cheiro. Um letreiro balançava sobre o alpendre. Nele havia letras douradas que Ciri desconhecia por completo, assim como um desenho de um gato bastante bem feito. Supôs, portanto, que a taverna se chamava O Gato Negro. O cheiro da comida que vinha da taverna simplesmente era de tirar o fôlego. Ciri não demorou a pensar. Ajeitou a espada nas costas e entrou. Dentro, a taverna estava vazia. Havia apenas três homens que pareciam camponeses, sentados a uma das mesas. Nem sequer olharam para ela. Ciri se sentou num canto, de costas para a parede. A taberneira, uma mulher rechonchuda de jaleco limpo e coifa angular, aproximou-se e perguntou por algo. Sua voz tinia, mas era melodiosa. Ciri apontou com um dedo para a boca aberta. Tapeou a barriga e logo em seguida cortou um dos botões de prata do casaco e colocou-o em cima da mesa. Deparando-se com um estranho olhar, já estava prestes a cortar o segundo botão, mas a mulher a conteve com um gesto e uma palavra sibilante, que soara contudo de forma agradável. O valor do botão era uma tigela de uma espessa sopa de legumes, uma panela de barro cheia de feijão e carne de porco defumada, o pão e uma jarra de vinho aguado. Na primeira colherada, Ciri pensou que fosse chorar, mas se controlou. Comia devagar, deleitando-se. A taberneira aproximou-se, zuniu interrogativamente, apoiou a bochecha sobre as mãos unidas. Pernoitará? Não sei. Ciri respondeu. Talvez. De qualquer maneira, agradeço a proposta. A mulher sorriu e afastou-se para a cozinha. Ciri tirou o cinto, encostou-se na parede, pensou no que fazer em seguida. O lugar, especialmente em comparação com os últimos, era agradável. Incentivava a ficar mais tempo. No entanto, sabia que a excessiva confiança poderia ser perigosa, e a falta de vigilância poderia levar à perdição. Um gato negro, exatamente igual àquele do letreiro da taberna, apareceu do nada, esfregou-se em sua canela, esticando o dorso. Acariciou-o, e o gato cutucou sua mão levemente com a cabeça. Sentou-se e começou a lamber o pelo em seu peito. Ciri ficou observando. Via já ressentado junto da fogueira, rodeado por alguns tipos estranhos. Todos mordiam algo que parecia pedaços de carvão vegetal. Jarre? É preciso fazer assim. Disse o rapaz, olhando para as chamas da fogueira. Li sobre isso na História das Guerras, obra da autoria do Marechal Pellegrin. É preciso fazer assim quando a pátria corre perigo. O que é preciso fazer? Morder carvão? Isso mesmo, exatamente assim. A pátria é mãe chama, e parcialmente por motivos pessoais. Ciri, não durma na cela, disse Yennefer. Estamos chegando. Nas casas da cidade, onde estão chegando, em todas as portas e portões, a enormes cruzes pintadas com tinta branca ou cal, a nuvens de uma espessa e fétida fumaça, vinda da fogueira, das fogueiras em que se queimavam cadáveres. Yennefer parece não notar isso. Preciso ficar bonita. Diante de seu rosto, sobre as orelhas do cavalo pende um espelho. O pente dança no ar, penteia os cachos negros, e Yennefer usa apenas a magia, não usa as mãos, pois suas mãos são uma massa de sangue coagulada. Mamãe, o que eles fizeram com você? Levante-se, moça. Diz Coen. Controle a dor. Levante-se e suba no pente. Senão ficará com medo. Você quer ficar morrendo de medo até o fim de sua vida? Seus olhos amarelos brilham com agouro. Boceja. Seus olhos pontiagudos refulguram com a brancura. Não é Coen. É um gato. O gato preto. Macha uma coluna de exército que se estende por muitas milhas. Sobre ela vacila e ondeia uma floresta de lanças e bandeiras. Jarre marcha também. Tem um elmo redondo na cabeça, um pique tão comprido sobre o ombro que precisa segurá-lo, agarrado com ambas as mãos, senão pesaria mais que ele e o desequilibraria. Retumbam os tambores, ressoa e troa o canto dos guerreiros. As gralhas grasnam sobre a coluna. Muitas gralhas. À margem de um lago, espuma batida na praia, caniços putrefatos largados pelas ondas, uma ilha no lago, uma torre de menagem de ameias dentuças e matacães nodosos. Sobre a torre, um céu noturno azul marinho, a lua brilhando, clara como se fosse um thaler cortado ao meio. No terraço, duas mulheres sentadas em poltronas e envoltas em casacos de pele. Um homem num barco. Um espelho e um gobelim. Ciri ergue a cabeça. Na frente dela, a uma mesa, está Eredin Breac Glass. Você deve saber, diz, mostrando seus dentes retos num largo sorriso, que está apenas tentando atrasar o inevitável. Você nos pertence e nós a apanharemos. Você que acha. Voltará para nós. Vagueará um pouco pelos tempos e espaços, depois cairá na espiral e lá nós a apanharemos. Nunca mais retornará para seu mundo e tempo. De qualquer maneira, já está demasiado tarde. Não há para quem voltar. As pessoas que você conhecia morreram há muito tempo. Seus túmulos cobriram-se de grama e desabaram. Seus nomes foram esquecidos. Seu nome também. Está mentindo? Não acredito nisso. Suas crenças são um assunto particular seu. Repito, logo cairá na espiral e eu ficarei aguardando lá. E é o que você deseja secretamente, Mylène Lynette. Palelas. Nós, Ain El, sentimos esse tipo de coisas. Estava fascinada por mim. Me desejava e temia esse desejo. Você me desejava e ainda me deseja, Ezreal. Você me deseja. Minhas mãos, minhas carícias. Tocada, ergueu-se com ímpeto, derrubando a caneca que, por sorte, estava vazia. Pegou a espada, mas acalmou-se imediatamente. Estava na taberna o gato negro. Devia ter dormido, cochilado debruçada sobre a mesa. A mão que tocou em seu cabelo pertencia à corpulenta taberneira. Ciri não gostava muito desse tipo de intimidades, mas a mulher irradiava com amabilidade e bondade que não deveriam ser retribuídas com grosseria. Deixou-as que acariciasse sua cabeça e ouviu a fala melodiosa e tinente com um sorriso. Estava cansada. Preciso ir, falou por fim. A mulher sorriu, tiniu melodiamente. Como é possível? Ciri pensou. Como explicar o fato de que em todos os mundos, lugares e tempos, em todas as línguas e dialetos, essa única palavra soava sempre de uma maneira compreensível e sempre parecida? Sim. Preciso ir até a minha mãe. Minha mãe espera por mim. A taberneira saiu com ela até o pátio. Antes que Ciri subisse na cela, subitamente a abraçou com força. Apertou-a ao seu abundante peito. Adeus. Obrigada pela hospitalidade. Handicap. Foi diretamente para a arqueada ponte sobre o sereno rio. Quando as ferraduras da égua tiniram sobre as pedras, olhou para trás. A mulher ainda estava diante da taberna. Concentração. Punhos nas têmporas. Zunido nos ouvidos como se estivesse vindo de dentro de uma concha. Um clarão e, de repente, um nada negro e macio. Bonne chance, ma fille. Gritou atrás dela Teresa Lapin, a dona da taberna O Gato Negro, em Pont-sur-Yonne, junto da estrada entre Melun e Auxerre. Boa sorte em seu caminho. Concentração. Punhos nas têmporas. Zunido nos ouvidos. Como se estivesse vindo de dentro de uma concha. Um clarão e, de repente, um nada negro e macio. Um lugar. Um lago. Uma ilha. Uma torre. A lua como um talhe cortado ao meio. Sua claridade estendendo-se pela água numa faixa luminosa. No meio da faixa há um barco. Nele, um homem com uma vara de pescar. No terraço da torre, duas mulheres. Conde Viramos não aguentou. Gritou de emoção e imediatamente cobriu a boca com a mão. O rei pescador deixou a âncora cair agitando a água. Balbuciou um palavrão. Depois abriu a boca e ficou parado assim. Nimue nem tremeu. O espelho d'água cortado pela faixa do luar estremeceu e enrugou como se tivesse sido atingido por um vendaval. O ar noturno sobre a superfície da água arrebentou do jeito que um vitral estoura partido em pedaços. Um cavalo negro surgiu de dentro do arrebento, montado por um cavaleiro. Nimue estendeu as mãos com calma e proferiu o encanto. Repentinamente, o gobelim, pendurado no suporte, resplandeceu com multicoloridas luzes cintilantes que dançaram, refletidas no oval do espelho. Turbilhonaram no cristal como um policromado enxame de abelhas e subitamente vazaram em forma de um espectro irisado, numa faixa que se alargava, iluminando tudo como se fosse de dia. A negra égua empinou-se, soltou um relincho alucinado. Nimue estendeu as mãos violentamente, gritou a fórmula. Conde Viramos, vendo a imagem que se criava e crescia no ar, concentrou-se intensamente. A imagem logo depois ficou mais nítida. Virou um portal. Um portão atrás do qual se via um planalto cheio de carcaças de navios. Um castelo cravado em amoladas rochas de um precipício que dominava o negro espelho de um lago serrano. Por aqui. Nimue soltou um grito penetrante. Eis o caminho que você deve seguir. Ciri, filha de Paveta. Entre no portal, siga o caminho que a levará ao encontro do destino. Que se feche a roda do tempo. Que a serpente Uroboros encrave os dentes em sua própria cauda. Não demore. Apresse-se. Corra para prestar ajuda aos seus próximos. Este é o caminho certo, bruxa. A égua relinchou novamente. Outra vez agitou o ar com os cascos. A moça montada na cela acenava com a cabeça olhando consecutivamente para elas e para a imagem produzida pelo gobelim e pelo espelho. Afastou o cabelo e Conde Viramos viu uma feia cicatriz em sua bochecha. Confie em mim, Ciri. Nimue gritou. Você me conhece. Você já havia me visto antes. Eu me lembro. Ouviram. Confio. Obrigada. Viram a égua que, enxigada, num passo ligeiro e dançante, entrou no clarão do portal. Antes que a imagem borrasse e se desmanchasse, viram a moça de cabelos cinzentos virar para elas na cela e acenar com a mão. E em seguida, tudo desapareceu. A superfície do lago acalmava-se aos poucos. A faixa do luar alisava-se de volta. Tudo estava tão sereno que dava a impressão de ouvirem a respiração arfante do rei pescador. Conde Wiramos abraçou Nimue com força, segurando as lágrimas que enchiam seus olhos. Sentia a pequena feiticeira tremer. Permaneceram assim, abraçadas, por algum tempo, sem proferir nem sequer uma palavra. Depois, ambas viraram para o lugar onde desapareceu o portal dos mundos. Boa sorte, bruxa! Gritaram em uníssono. Boa sorte em seu caminho!